Atenção, Creuzebeck. Ao top de quatro já vai. Programa Yoyo na Super Jovem. Já vai! No ar, Yoyo Super Jovem. Tá chegando o Yoyo. Já pode se preparar. Faça logo a digestão e corra pro banheiro pra obrar. O ioiô tá vindo aí, não adianta reclamar, porque a tosqueira já está no ar. Olha, nós temos aqui o pensamento da secretina. Vamos lá, vamos ao pensamento. O pensamento da secretina. O modo mais rápido para ficar rico da noite para o dia é roubar de madrugada. É, é, tem lógica, tem lógica. E podia fazer a secretina, podia fazer o dueto com o secretino, né? Pois é. Verdade. Eles quase nem papel, né? Não, fazer primeira e segunda voz. É piada interna. Eu vi um doido subindo num poste e perguntei: por que você está subindo aí no poste? Vou comer goiaba. Ô, louco. Ó, isso é um poste, não é um pé de goiaba. Aí o doido responde: a goiaba tá no meu bolso e eu como onde eu quiser. Não, ó, era, não era Damares com Jesus ABC... da goiabeira? O abecedário da vida adulta: A de atrasado, B de boleto, C de conta e D de dívida. Vida adulta é só trabalhar e pagar boleto. Vida real, né? Ai, ai, ai. Se até o príncipe Harry está querendo distância da família, imagina nós com os nossos parentes que nem da realeza são. Boa tarde. Sou de marmeleiro. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou com tantas dívidas que se eu chamar minha mulher, o banco toma. Chamar de meu bem. Aviso: bebo cerveja e como churrasco a domicílio. Experiência, competência, pontualidade e profissionalismo. Serviço 24 horas, ligue pra mim. Olha só. 24 horas? Sexta-feira à noite pro homem casado é igual uma segunda-feira pro homem solteiro, né? Tudo igual. Tudo igual. Alguém sabe quanto tempo demora pra quem usou amarelo no ano novo ficar rico? Eu não sei. Demora bastante. Eu acho que demora o ano todo e não dá certo. Sabe uma coisa que eu cheguei à conclusão, porque estou cada vez ficando mais velho, é que o pior de ficar velho é quando você acha que já sabe tudo, você começa a esquecer. Sim, né? Isso é fato. Eu que já tô com 30, já tô esquecendo. É igual aquela piadinha velha que o pessoal fala: você prefere ter Alzheimer ou ter Parkinson, né? Daí o cara fala: não, eu prefiro ter Parkinson, né? Melhor derrubar metade do copo do que esquecer onde eu coloquei. Com certeza. Pra fechar, eu tenho um último pensamento. A vida é assim, cheio de controvérsias. As mulheres beijam o sapo esperando conseguir um príncipe. Já os homens beijam a princesa esperando conseguir uma perereca. É. Caiu fora do ar. Ah, legal, Kleber. Tá mexendo o microfone ali, tirou fora do ar. Beleza. Aí... O que deu? É. Foi mudar a cápsula aqui. No ar. Então, não dá pra fazer isso. E a peguegueca. É isso. Welcome to the paradise. Fire. Sun pours down upon your face. I wake up, feel heavenly. Out of bed, I start to taste the sound that the record play in your hands. In my hands, letting go of everything else. All I wanna know is that. Vamos pra la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cagando al viento. Lento y contento. Cagando al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que viaje rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa a chinchorrear. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de bombal y unos tragos de sangría pa' que te suelte. Poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir. pa' que se nos pinte la piel, pa' jugar como niño, darnos cariño como la primera vez que te miré. Yo supe que estaría a tus pies desde que se tocaron. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos andando. Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise. Falso cartório no Rio de Janeiro enganou 300 casais. Cara, essa foi sensacional. União sem validade. Tem nego que ficou ofereceiro pra caramba. Proprietária foi presa em flagrante. O golpe foi descoberto depois que um casal que acrescentava estar oficializado. Acreditava, Jorge. Acreditava, eu não sei ler. É que eu não trouxe o óculos, tá muito miúdo esse troço. Acreditava estar oficializando a relação, não conseguiu trocar o nome nos documentos. Segundo a polícia, o cartório faturava mais de 6 mil por mês. E não oficializava os casamentos. É uma segunda chance. A proprietária foi presa em flagrante, mas nega as acusações, mas ela é uma proprietária muito benquista por muitos homens. Muitos homens. 300, imagino, homens, né, 300 casamentos. Uns 180 estão levando cigarro pra ela. Estão levando prêmio. Ela nunca viu cigarro. Ela nunca viu tanto cigarro. Ioiô. Diz que o cara tava indo pra uma festa à noite e encontrou uma lâmpada e começou... Esfregar. Esfregar parecia um gênio assim, opa, cara. Aí ele falou, ó, você tem um pedido apenas. Só um, pô. Porra, não eram três, mas só um, não era carinha. Três? Falou, se tu reclamar demais, você não vai ter nenhum. Aí o cara falou, oxe. Nossa, falou, que grosso. Olha, eu tô querendo aí ficar com um negócio bem grande. Ficar lá arrastando. Bilal. É, ficar com o Bilal bem grande, ficar arrastando no chão. Aí o gênio falou e cortou as duas pernas ali. Que sacana bem esse bom, gênio. Esse gênio é bem querido, né? Amputou as pernas. Yo-yo! Super Jovem. Se era isso que você queria, uma noite apenas, você vai ter o que quer de mim. Um lance sem compromisso e fim. Se era isso que você queria, uma noite só, sem sentimentos, vai ser assim. Você vai ter o que quer de mim. E a boba fui eu que quis acreditar que era amor. Você não mereceu, mas o meu coração se entregou. Quem mandou eu me apaixonar? Que você queria, uma noite apenas, você vai ter o que quer de mim. Um lance sem compromisso e fim. E o bobo fui eu que quis acreditar que era amor. Você não mereceu, mas o meu coração se entregou. Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo fui eu, o bobo fui eu. Quem mandou ficar na tua mão? Quem mandou te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? Professora de português pergunta pro Joãozinho na sala de aula. Professora de português fala, na oração, o marido chega em casa de surpresa e encontra a esposa no quarto. Aonde está o sujeito?

e que está pronta pra te perdoar. Ei, irmão, hoje pode ser último dia que ela pensa em você, o dia pra deixar de ser o insensível que você sempre foi. A hora chegou, oh, a tua hora chegou. Arilalina. Hoje era pra noite não ter fim, pra se perderem por aí, mas você não deu valor. Hoje é tua chance de se abrir, se entregar e assumir que você tem um grande amor. Amor. Ah, não, não. Hoje era pra noite não ter fim e se perderem por aí, mas você não deu valor. Oh, oh, hoje é tua chance de se abrir, se entregar e assumir que você tem um grande amor. Amor. Que você tem um grande amor. É amor, amor, amor, amor. Coisa. Eu tenho até controle da situação, só que tá sem pilha, tá? Nossa, o meu pela, morreu. Pela lógica, eu não agrado a todos. E pela minha vontade, eu não faço questão. O casamento é um relacionamento a dois, no qual uma das pessoas está sempre certa e a outra pessoa é o marido. É o marido. Pois é, beijou 50 bocas no carnaval, agora quer passar o quinho nas mãos porque tem medo do coronavírus. Não. Né? Eu peguei o coronavírus. Só vou... Tu ia falar outra coisa, né? Vai com feridinha na boca, mas com a mão bem limpinha de gelo. Nossa. Achei que você ia falar pra chula rua, alguma coisa assim, entendeu? Deu vontade. Olha, totalmente abaixo dos padrões de beleza. Mas pensa num cara gente boa. Mas, gente boa, né? Pelo menos alguma coisa. Pelo menos alguma coisa. Programa Ioiô na Super Jovem. O programa bem bacaninha, mas os caras são uns trouxa, viu? They say he likes a good time. He comes alive at midnight. My mama doesn't trust him. He's only here for one thing, but so am I. A little bit older, a black leather jacket, a bad reputation, insatiable habits. He was on to me, one look and I couldn't breathe. Yeah. I said if he kissed me, I might let it happen. Type to make a turn on the daddy, the baby, make her forget what she learned from her dad. I don't be tripping on this shawty, I let her do whatever she please. I don't be kissing on this shawty, she don't be kissing on me either. She came with you and left with me, I went up a point, let's call it even. Don't like the car, she ain't gonna end up buying her new Beamer. That girl know what she wants, she make me take it off if she see me. She say I make her wet whenever my face pop up on TV. I had to say no disrespect, gotta do it safer, you can keep it. Pop star, I'm fresh about the trap and I'm going Bieber. She know I'ma call away, she can drop a pin and I come meet her. Stand next to me, you gon' end up catching a fever. I'm hot. Time. He comes alive at midnight. He comes alive every night. My mama doesn't trust him. He's only here for one thing, but. So am I. Mama doesn't trust you, baby. Mama.

Você sabe o que, que os gordinhos gostam de dormir com o som de barulho, com quando tá chovendo, aquele barulho no telhado? Ele falou e deu sono. Porque lembra frango fritando, frango, assim, né? Pior. Não. Pior. E não tem nada mais gostoso que frango frito. Molho um barbecue, assim, ó. Frango frito é bom demais. Coisa boa. No consultório, o oculista fazia os exames de rotina. O que tá escrito aqui? Não sei, não consigo ler, respondeu o paciente. O médico aumentou a letra. E agora, Manuel, o que está escrito aqui? Ele se esforçou, mas não conseguiu ler nada. Várias tentativas depois, o médico concluiu: bom, só tem um jeito, vamos ter que operar. Depois da operação, Manuel perguntou ao médico: e agora, doutor, o senhor acha que eu vou conseguir ler tudo? Claro que sim, a operação foi um sucesso. Manuel, todo contente: poxa, doutor, como a medicina tá avançada, né? O senhor acredita que antes da cirurgia não, eu era analfabeto? Não. Meu. É isso aí, rapaziada. Devido aí a esta epidemia, o Covid-19, nós do programa Yo-Yo hoje estamos apresentando aí os melhores momentos, até porque a galera não pode estar aqui toda presente no estúdio. Mas eu quero falar pra vocês do nosso parceiraço, um dos nossos patrocinadores, que é o app Rapidão. Isso mesmo, o app Rapidão, onde você pode pedir comida, onde você pode pedir aí o remédio na farmácia, enfim, vai de Rapidão. Já baixou o Rapidão? Então baixa aí no Android e também no iOS. Rapidão é bom demais, viu? E Rapidão tá com uma super promoção nessa época de quarentena, vários estabelecimentos que servem marmitas com 40% de desconto. Isso mesmo, hein? 40% de desconto. Então, baixe já o seu app, o Rapidão, acessa aí, você vai ter a comida em casa, não vai precisar sair de casa e vai pagar bem menos, até 40% de desconto no Rapidão. Baixa aí para Android e para iOS. Rapidão, continue aí com os melhores momentos do nosso programa Yo-Yo. Piada, todo dia quando passava um avião sobre a casa de Manuel, ele dizia: tchau, Araújo, tchau, adeus, Araújo. A Maria, entregada, perguntou: Manuel, como sabes que o nome do cara lá em cima é Araújo? Horas, Maria, quem viaja pelo mar é Marujo. Nossa. Então quem viaja pelo céu é Meu Araújo. Meu Deus, mano do céu. You're preaching to the choir. Oh, Super Jovem. Não entendi. A galera mais louca do rádio. Não entendi nada aí. Ioiô. Pra aí, guerreiro, tudo bem? Tudo bem. É o cara que posta as fotos aleatórias aí no grupo do WhatsApp eu, da rádio. Eu fui o que menos bebi, menos fiz festa nesse evento. Ah, meu deve Deus ter sido. Céu. O que que aconteceu, guerreiro? Conte-nos, não esconda nada. Passamos bem, né? Daquele jeito que a gente gosta. Bebendo, né? Coisa alienígena. E de ontem pra hoje, tudo certo? De ontem, tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Que bom. É? Que bom, alimentou que bom, o papo. Segue. Isso aí. Marília Mendonça. Vamos ouvir? Você saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala. Super Jovem FM. Toca inteirinha você, pra você. Vou ser sincero com você. Acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou seu. Até a cama percebeu que esfriou demais. E o seu toque não traz. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala. E nem se importa mais saber do que eu sinto. Poucos metros quadrados virou um labirinto. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala. E nem se importa mais saber do que eu sinto. Poucos metros quadrados virou um labirinto. E vou ser sincero com você. Acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou seu. Até a cama percebeu que esfriou demais. E o seu toque não traz. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. Não pega mais, não pega mais. Virou um labirinto. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala. E nem se importa mais saber. Poucos metros quadrados virou um labirinto. Ioiô, Super Jovem. Pessoal, vou comunicar a vocês que eu larguei a bebida. Ô, louco. Só não lembro onde, alguém me alcança meu copo aí. Por favor, devolva. Devolva-me. Devolva a garrafinha. Seu Lunga estava doente. Ela gritou da cozinha. Lunga, você quer que eu coloque a sopa em um prato e leve aí pra você? Aí o Lunga respondeu. Não, joga no chão e empurra com o rodo, que é melhor. And it's been all Domingo, às 8 da noite, na Super Jovem. Pois é. Só pois dava é. Stories da praia, não sei o quê. Alagado. Meu, praia ruim da micose. Né? Micose. Não, e olhou a notícia que todos os coliformes fecais nessa época do ano estão ali no, na costa. Quer dizer, o popular cocô, né? O popular cocô, ele viaja, até o cocô vai pra praia e nós não. Pra ver, né? Olha que merda. O cocô tá na praia, até a gente o cocô não. Tá na praia, então, cocô tão pra tudo pra em Balneário Camboriú. Não, você quer encontrar Beltronense, é só em Balneário. É. Balneário. E o pessoal tomando banho, aquela água suja. Tá pegando com os uniformes cocais. Coliformes cocais. Os coliformes cocais.